Graças, paz, irmãos e irmãs. Amém? Você crê que Deus tem uma palavra para os nossos corações essa manhã? Amém? Gostaria de pedir que você se assentasse. Por gentileza, você me emprestaria 5 minutos da sua atenção, só para apresentar para vocês rapidamente um pouco da missão que vou estar indo em nome da igreja, né? Eu coloquei aí Isaías 54, versos 2 ou 3, porque esse chamado de Deus começou na minha vida aqui nessa igreja, né? Para quem não me conhece, eu cresci aqui nessa igreja, frequentando, aprendendo, fui batizada aqui, a escola dominical também, com diversas aulas, né? Aprendi com muitos meus professores de Bíblia estão aqui, né? E todos os amigos, os ministérios sempre me apoiando. Essa igreja se tornou uma família. E aproximadamente 10 anos atrás, eu estava aqui num culto de terça, um culto simples, um culto em que caiu uma chuva muito grande na nossa cidade. Nós, petropolitanos, sabemos quando chove muito o que acontece, né? A cidade transbordou, o rio transbordou. E eu lembro que naquele culto, naquele dia, poucas pessoas conseguiram chegar à igreja. E eu lembro que o pastor Heraldo, quantos lembram do pastor Heraldo da irmã Lurdinha? Estava aqui pregando, né, no culto de terça-feira. Eu precisei tocar teclado, precisei ligar a mesa de som sem saber muito. Para você ver quanto tempo isso tem, né, atrás. E num determinado momento da pregação, eu estava sentada lá atrás, né, não tinha ninguém para mexer ali na mesa do som. E, de repente, o Espírito Santo começou a falar de uma maneira e me tocar de uma maneira muito especial. Porque nós servimos um Deus, irmãos, que ele não cabe dentro das nossas estruturas, ele não é um Deus que fala somente em grandes acontecimentos, ele é Deus, ele é todo-poderoso, ele é acima de tudo e de todos, ele é acima das nossas limitações, e quem sabe Deus escolheu esse culto, esse dia, para falar contigo também, para tocar você de maneira especial, da mesma maneira que eu estava ali naquele culto simples, naquele culto meio esvaziado, a glória de Deus encheu e tocou a minha vida. E eu lembro que quando eu estava lá atrás, eu senti tanto poder de Deus que eu me ajoelhei, e quando eu comecei a orar, a Carla, filha da Clarice, não sei quantos lembram da Carla Mendonça, a filha da Clarice aqui, uma irmã muito conhecida da igreja, ela estava sentada aqui à frente. E ela levanta, ela vai lá atrás com a Bíblia e ela repete para mim tudo aquilo que o Espírito Santo já havia colocado naquele momento no meu coração, especificamente sobre missões, sobre viver um chamado de Deus além daquele lugar que eu conhecia, que era aqui, que além das minhas limitações. E ela foi lá atrás, ela disse: o Senhor me mandou aqui para confirmar isso que ele está colocando no seu coração, o chamado de Deus na sua vida. Mesmo diante das suas dificuldades, ele vai te levar. E Deus começou a usar ela. E Deus me deu uma palavra. Deus me deu Isaías 54, versos 2 ou 3. Ela abriu a Bíblia, me entregou esse versículo e disse: o Senhor vai confirmar sempre a obra dele na sua vida. E ele está te entregando essa palavra. E eu guardei essa palavra, Isaías 54, versos 2 ou 3, no meu coração. E passou muito tempo, né? E dessa palavra, muitas coisas acontecendo. Até que ano passado, um milagre aconteceu e eu fui convidada por uma amiga muito próxima a estar indo para a Inglaterra para ficar na casa dela gratuitamente, né? Ela estava me patrocinando por 6 meses e eu fui. E chegando lá, eu comecei a trabalhar numa determinada igreja, que era a igreja que ela frequentava. E eu não sei quantos dos irmãos conhecem esse meu defeito, que eu tenho um defeito que eu não sei se você compartilha dele também, eu sou muito distraída, eu não sei se vocês também são também distraídos, né? E eu demorei alguns meses para perceber que todos os lugares daquela igreja tinham um I-5423. Todos os lugares, placa, café, o nome da cafeteria, tudo era I-5423. E eu achei que aquilo era um I de iPhone, né? Eu achei que aquilo era uma sigla, alguma coisa. Até que um dia eu parei para perceber e perguntar para alguém e disse, não, aqui é a referência da passagem bíblica que a igreja foi fundada, Isaías 54, versos 2 e 3. Naquele determinado dia, o pastor chegou para mim e disse, Natália, Deus tem colocado no nosso coração para você ficar aqui, você aceita? A gente abre um espaço para você ficar aqui, abre um convite. Quem tenta ir para algum país hoje na Europa com a questão de imigração sabe que é complicado agora ir para a Europa sem um convite, né, de alguém para te receber. E eles me abriram essa oportunidade e me convidaram para estar lá. E aí eu voltei para cá e faltava tudo, inclusive dinheiro. Mas graças a Deus, graças ao dono do ouro e da prata, graças à Igreja Metodista, graças a cada um de nós, graças à Sociedade de Mulheres, a ajuda do pastor Marco Antônio, da Igreja Metodista, da Escola de Missões, a passagem está paga, né? E Deus proverá. Não estou minimamente preocupada com o que vai acontecer lá, só estou debaixo dessa expectativa do que Deus pode fazer. E aí eu gostaria de compartilhar rapidamente, pode passar? Eu estou indo para uma igreja em Liverpool, e aqui eu trouxe um gráfico rapidamente para a gente entender como está a questão religiosa na Europa, mas precisamente esse gráfico é da Inglaterra. Esse gráfico compara os últimos 10 anos, em 2011 a 2021, censo oficial do Reino Unido, em que os cristãos, né, aqueles que se declaram crer em Cristo, caiu de 82% para 46,2% em 10 anos. Em contrapartida, aqueles que se declaram ateus, agnósticos e não têm religião ou não frequentam igreja nenhuma e nem pretendem frequentar, cresceu de 10% nos últimos 10 anos para 37,2%. E o gráfico abaixo é uma projeção, ficou bem pequenininho aí, mas é uma projeção do próprio censo, que a partir de 2030, os 100 religiões, os ateus, serão mais da metade da população, passando de 50%, e o cristianismo, isso segundo os estudos e o censo. Nós cremos que Deus tem um plano diferente, que o cristianismo lá iria reduzir para 20%. Mas nós cremos, assim como Deus fez no século XVIII na Inglaterra, em que o ateísmo tinha crescido muito, a igreja vivia numa crise, pessoas escravas de vícios, Deus soprou o seu espírito naquele lugar, houve um avivamento, e glória a Deus que o avivamento da Inglaterra chegou aqui, irmãos, né? Através de John Wesley, eu creio que isso vai acontecer, não por mim, mas por aquilo que já está nos planos de Deus. Pode ir passando rapidamente, eu estou indo para essa igreja, Victor Eldridge Church, ali são os pastores, né? Vocês verem que eles são pessoas muito comuns, né? Pode passar. A igreja trabalha com uma casa de recuperação chamada Victory Homes, onde na Inglaterra, no UK, né, em toda a Grã-Bretanha, há uma crise muito forte de dependência química e de álcool, principalmente entre jovens, pode passar. E a igreja trabalha, aí, por exemplo, são dois líderes hoje, dois pastores da igreja, antes, quando eles entraram na casa de recuperação, um ano depois, você vê visualmente o poder de Jesus, o poder do Evangelho transformador. Pode ir passando. E os batismos que a igreja provém, pode ir passando rapidamente. E essa igreja tem a prática de sair para evangelizar 4 vezes na semana. Há muitas pessoas nas ruas da Inglaterra, há muitas pessoas na cidade de Liverpool, há muitos imigrantes, há muitos ingleses também, moradores de rua, né? Muitas vezes a gente pensa que, por ser um país de primeiro mundo, não há necessidades sociais ou de recuperação na sua vida religiosa, mas sim há. Então, eu creio que há um propósito de Deus. A Inglaterra já exportou para o mundo grandes homens de Deus na história, como diz a história, né? John Wesley, Charles Spurgeon e muitos outros ícones missionários que a Inglaterra deu ao mundo, exportou ao mundo, e hoje ela está necessitada de ser revangelizada, de ser tocada pelo Espírito Santo de Deus. E eu creio, irmãos, que algo vai acontecer lá, e eu creio que eu estou indo debaixo de um propósito, amém? Então, vamos ficar de pé rapidamente, eu vou ler e pregar a palavra do Senhor essa manhã. Peço que os irmãos abrem Apocalipse, capítulo de número 1. Nós vamos fazer a leitura do verso 9 ao verso 20. Apocalipse, capítulo 1, do verso 9 ao verso 20. Eu creio, irmãos, na suficiência da palavra de Deus. Eu creio que a palavra de Deus não é a palavra do homem, mas é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. E eu creio que quando ela é professada, algo diferente acontece no coração do homem. Essa palavra, ela mesmo vai se autodeclarar como viva e eficaz. Ela é mais poderosa e mais cortante do que uma espada de dois gumes. E diz a palavra que ela, quando é professada, quando ela é lida, quando ela é recebida, ela entra na nossa vida, trazendo discernimento nos nossos corações. E eu creio que a palavra de Deus vai fazer diferença na minha e na sua vida essa manhã, amém? Todo mundo achou? É fácil achar Apocalipse, né? Vamos lá, Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 9, diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Me achei em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve um livro e mande às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltando, eu vi sete candeeiros de ouro e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os seus olhos como chamas de fogo, os seus pés semelhantes ao bronze polido, com que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas, aleluia. Tinha na sua mão direita as sete estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, eu caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão direita sobre mim, dizendo: Não temas, aleluia, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo, aleluia, pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes e as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos da igreja e os sete candeeiros são as sete igrejas. Amém, irmãos? Glória a Deus pela palavra do Senhor. Você pode fechar seus olhos por um minuto, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja aqui reunidas nessa manhã, queremos glorificar o teu nome. Senhor, já sentimos a presença do teu santo e poderoso Espírito em nosso meio. A tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa, a tua palavra, Senhor, ela tem o poder que nós não temos. A tua palavra é transformadora, a tua palavra é salvífica, a tua palavra cura, a tua palavra liberta, e eu peço que em nome de Jesus, a tua palavra venha cumprir o propósito pelo qual está no teu coração essa manhã, que o Senhor fale conosco, que ninguém saia da mesma maneira que entrou nesse lugar, mas saia de maneira diferente, saia com o toque do Espírito Santo, saia com uma bênção, saiam curados, renovados, Senhor, na presença presença do Teu Espírito, Pai. Assim nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar, irmãos. Amados, eu gostaria rapidamente de compartilhar com você a mensagem de Jesus para a sua igreja. É muito especial para mim estar falando sobre Apocalipse. É um dos meus livros mais importantes, impactantes na minha vida. E o livro de Apocalipse é um livro que fala sobre a pessoa de Jesus o tempo todo. Aponta Jesus, fala sobre Jesus, fala sobre o governo de Jesus, fala sobre a igreja de Jesus, fala sobre o reino de Jesus. E é um livro que traz esperança. E é um livro que há uma promessa que o próprio Jesus deu para aqueles que ele vai dizer, né? Capítulo 1, verso número 3. Bem-aventurado, espiritualmente feliz são aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam essa palavra. Então há uma bênção de Deus, há uma bem-aventurança prometida somente de ouvir, somente de ler. E eu creio também que é uma bênção de Deus, porque nós vamos guardar essa palavra no nosso coração. Amém? O contexto, irmãos, dessa palavra é muito interessante. É um contexto em que a igreja de Jesus, a igreja do Senhor, está vivendo um dos momentos mais difíceis da sua história. No ano de número 54 se inaugura um tempo sombrio de perseguição à igreja, onde ser cristão era sinônimo de ser perseguido, era sinônimo de ser alvo de assassinato, de morte, de ódio. Há relatos de que pessoas que se convertiam ao cristianismo, que seguiam Jesus como seu Senhor e Salvador, tinham perdas sociais e econômicas na sua época. Então, ser cristão nesse momento da história era algo desafiador, era algo muito difícil para nós entendermos que vivemos num contexto diferente. E a história vai dizer que o imperador Nero vai ao trono, sobe ao trono, e ele começa uma perseguição à igreja. No ano de 64, ele coloca fogo em Roma, e de 14 bairros, 12 bairros foram completamente destruídos, e 2 foram poupados pelo fogo, justamente o bairro dos cristãos e judeus. E Nero usa essa questão para colocar a culpa nos cristãos e nos judeus, e ali começa uma perseguição feroz à igreja, de pegarem os cristãos e, por exemplo, usarem eles como tochas vivas nas ruas, como postes, para ensinar e mostrar às pessoas o quão perigoso era se tornar um seguidor de Cristo naquele momento da história. Passa alguns anos, cai Nero e levanta Vespasiano, e o imperador Vespasiano ele vai construir o Coliseu, e 10 anos depois, se não me engano, no ano de 76, de 76 a 86, o seu filho, general Tito, termina o Coliseu e inaugura o Coliseu com 100 dias consecutivos de festa para o povo. Só que essa festa, ela tinha como alvo matar famílias cristãs publicamente todos os dias no Coliseu. Após isso, cai o imperador Tito e sobe ao governo o imperador Domiciano. E Domiciano, ele é considerado o pior de todos esses imperadores, o mais sangrento para a igreja cristã. E Domiciano é um imperador aqui nesse momento em que manda prender o apóstolo João, o último apóstolo vivo dos apóstolos de Jesus, que foram martirizados e mortos por causa da pregação do evangelho, do testemunho de Jesus Cristo. E Domiciano, ele arrogava para si uma adoração como Senhor e Deus. Ele arrogava para si um título de Senhor e Deus. E Domiciano exige isso, e os cristãos têm no seu coração que somente Jesus Cristo é o seu Senhor e Deus, e o seu único e suficiente Salvador, e somente a Ele prestarás culto. E por causa da nossa teologia, por causa das nossas crenças, os cristãos são perseguidos e numa tentativa de talvez golpear a igreja, de enfraquecer a igreja, de desanimar a fé no coração dos irmãos, ele pega João e coloca exilado numa ilha vulcânica chamada Patmos, afastado da costa, afastado das igrejas da Ásia, quem sabe para tentar silenciar o Evangelho, tentar frear a mensagem do Evangelho, mas nós, quando olhamos para os momentos críticos da história e da igreja, nós vemos que por mais que as portas na terra estejam fechadas para a igreja, Deus abre portas nos céus para a sua igreja. E não é diferente hoje, e não é diferente na Inglaterra. Por mais que venhamos passar por momentos difíceis, é o Senhor que é a rocha firme da igreja. Ele mesmo nos prometeu, as portas do inferno não irão prevalecer contra a minha igreja. E nesse contexto de perseguição, de martírio, de dor, de dificuldade, do avanço do Evangelho, do apóstolo isolado numa ilha, Deus o convida para mostrar e revelar as coisas, não que podem acontecer, que talvez se os governos do mundo deixarem vão acontecer, mas Jesus chama João e diz: João, tudo que você vê, escreve, pois as minhas palavras são fiéis e verdadeiras. Glória a Deus! Irmãos, a igreja está fundamentada na palavra de Jesus, porque a palavra dele é fiel e verdadeira. Tudo pode passar, porém sua palavra jamais passará. Glória a Deus por isso. E eu não posso demorar, vamos lá. O que João vê? Primeiramente o que João ouve. Vamos seguir a ordem do texto. João é chamado por Deus e ele ouve Jesus, ele ouve a voz de Jesus, ele olha para trás para ver quem falava com ele e ele vê que é Jesus. Mas primeiramente João ouve, porque Deus tem uma mensagem para a igreja daquela época. Porque Deus não queria deixar a igreja à deriva. Porque Deus não queria deixar a igreja passar por situações sem ouvir a sua palavra, sem entender que ele está vendo, percebendo e presente no meio das tribulações. Quando nós nos voltamos para Deus, nós percebemos que Deus tem uma mensagem, uma palavra para nós. Há uma promessa de quando a gente busca, a gente encontra. Quando a gente clama, ele responde. Quando a gente bate, a porta é aberta. E eu quero dizer para você, nós servimos a um Deus que fala, glória a Deus. Capítulo de número 1 do livro de Hebreus vai dizer: Deus falava antigamente aos pais e aos filhos pelos profetas. Mas agora, na era da igreja, Deus continua falando, glória a Deus. E ele fala através do seu filho Jesus Cristo, unigênito do Deus Pai Todo-Poderoso. Nós servimos a um Deus que não silencia. Nós servimos a um Deus que fala. Nós servimos a um Deus que tem uma mensagem. Nós servimos a um Deus que tem recados para dar. Glória a Deus. E o que, que João ouve? João ouve que percebe que Jesus está presente. Nos momentos de tribulação, irmãos, nos momentos de dores, nos momentos de dificuldades, a gente não pode ver com os nossos olhos, mas pela fé nós precisamos crer. Não estou sozinho. Jesus está conosco. Você pode reconhecer Jesus no meio da sua vida, no meio dos seus dias, no meio das suas tribulações? Você pode perceber a misericórdia de Deus todos os dias, te levantando da sua cama, te renovando, cuidando de você, da sua casa, da sua família? Quantos aqui testificam isso na sua vida? A palavra de Deus vai dizer em Provérbios: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e glorifique a Ele em todas as circunstâncias. Você pode glorificar a Jesus? Glória a Deus! Nos momentos mais difíceis, irmãos, que eu passei esse ano, Deus estava ali presente. Não sei quantos irmãos sabem, eu voltei para cá para cuidar da minha mãe. E em uma semana que minha mãe internou, ela veio falecer. E foi um momento muito difícil para mim, mas em todos aqueles 6 dias no hospital, eu sabia que tinha algo diferente acontecendo. Eu não estava sozinha, nem minha mãe estava sozinha. Nas minhas dores, nos meus maiores medos, nas minhas maiores dificuldades, Jesus estava ali presente, aleluia. E é assim na nossa história. E o que que João, ele vê? Ele olha para trás, para ouvir quem falava com ele, e ele tem uma visão, de 7 candeeiros. Que eram menorás, que eram candelabros, que no Antigo Testamento havia estado no tabernáculo, mandado ser construído por Deus, porque todo detalhe na palavra de Deus tem um grande propósito. E o candelabro e tudo no Antigo Testamento que Deus mandava fazer apontava para Cristo e para a igreja, apontava para os nossos dias. Era uma sombra. Mas hoje nós não vivemos debaixo de sombra de revelação. Hoje nós vivemos debaixo da substância revelada de Deus, claramente para nós. E o candelabro, ele tinha um propósito, que era iluminar. O candelabro, ele era aceso para trazer luz, para trazer entendimento, para trazer revelação. E é assim como a igreja de Jesus é mostrada nessa imagem para João. Porque o próprio Jesus diz, os 7 candelabros são as 7 igrejas, que eu tenho uma mensagem para elas. Por quê? Porque Deus nos chamou para iluminar. Deus nos chamou para levar o conhecimento de Deus a todos. A palavra vai dizer que Jesus, o seu reino, é um reino, lá em Apocalipse, né, vai dizer, capítulo 5, se eu não me engano, verso de número 20. Digno és o Cordeiro de abrir e romper os selos, porque a ele Deus deu todos os povos, tribos, línguas e nações. O desejo de Deus para Israel e o desejo de Deus para a igreja era fazê-lo que o nome dele seja conhecido. Era anunciar, revelar quem é Jesus. E os 7 candeeiros estão ali. E é tão interessante que para achar Jesus tem que olhar para os candeeiros. Ele não está fora do candeeiro, ele está no meio. Porque Deus escolheu a igreja para revelar Jesus ao mundo. Só tem como ver Jesus por meio da igreja, por meio de nós. A tua família, a minha família, só tem como ver Jesus através de nós como igreja. O mundo, Petrópolis, só tem como acessar Jesus através da igreja. Ele nos deu essa missão, Ele nos deu essa bênção. Ele te envia nessa manhã como testemunha dEle para a tua casa. Ele te envia como testemunha no teu trabalho, nos teus relacionamentos, nas tuas viagens, nos teus negócios. Porque é através da igreja que Jesus é revelado. E para terminar, não tenho muito tempo, o relógio está contra mim. Mas eu aprendi que quando você prega 20 minutos, a igreja ora com você. Quando você prega 30 minutos, a igreja começa a orar por você. E quando você prega uns 40 minutos, uma hora, a igreja começa a orar contra você. Senhor, em nome de Jesus, ajuda aí, que eu preciso ir almoçar. Não é? Então vamos lá, para terminar. Ele olha e vê Jesus no meio dos 7 candeeiros. Os candeeiros são a igreja. E capítulo 12, verso de número 1, vai dizer que Jesus está passeando no meio dos 7 candeeiros. Nós não servimos a um Deus estático. Nós servimos a um Deus que trabalha. Nós servimos a um Deus que se move. E eu quero dizer para você, pela fé, o Senhor Jesus está andando no nosso meio nessa manhã. Glória a Deus por isso. E como Ele anda? Ele anda sondando. Ele anda vendo. Ele anda consolando. Ele anda por meio da igreja trazendo palavras de exortação, de correção, porque Ele anda no meio da sua igreja. Da mesma maneira, o Senhor está aqui nessa manhã, olhando para cada um dos nossos corações, da nossa vida. E eu quero dizer para você, Ele não está estático, Ele está andando, Ele conhece, Ele vê, Ele está trabalhando, Ele sabe tudo. Aleluia! E Ele tem uma palavra para você. E diz o texto que as 7 igrejas, além de Jesus, está andando no meio delas, dizendo para todas elas: eu te conheço. Eu te conheço, eu te conheço. Tem coisas que talvez o pastor não saiba, Deus sabe. Tem coisas talvez que o seu marido não saiba, Deus sabe. Tem coisas que ninguém sabe, Ele conhece, Ele sabe, aleluia, Ele sonda. Esse é o Senhor da igreja, esse é o Senhor glorificado. E a palavra vai dizer que os 7 candeeiros, as 7 estrelas estavam nas mãos dele. João 10, verso de número 23. As minhas ovelhas estão nas minhas mãos, diz o Senhor Jesus, como bom pastor. E ninguém tirará elas das minhas mãos. Você está nas mãos do Senhor Jesus. Nós estamos seguros, essa igreja está segura, sua família está segura. Porque quem cuida de você é o bom pastor. Aleluia. Vamos colocar de pé. E diz a palavra do Senhor. João ouve, João vê e João faz. João deu uma atitude. A atitude, ele cai como morto aos seus pés. E não é uma reação diferente de todas as outras reações bíblicas que nós vemos com pessoas que tiveram uma experiência com a glória de Deus. Todas elas caíram como morto. Ou sua vida foi poupada, ou até elevada. Porque a glória de Deus brilhou. E a reação de João é cair prostrado aos pés de Jesus. E eu encerro lembrando de um livro, de uma oração de John Evans, um jovem galês, no país de Gales, em que ele passou a orar, dizendo: dobra-me, Senhor. Dobra-me, Senhor. Dobra-me, Senhor. E através dessa oração de quebrantamento, de entrega, de se dobrar, de colocar tudo aos pés do Senhor, de se quebrantar, de buscar em Deus, em oração, começa um avivamento e em menos de um ano, mais de 100 igrejas são varridas pelo avivamento, e o avivamento em país de Gales é tão poderoso, que diz, relato, que os animais do campo não conseguiam mais obedecer os seus senhores, porque eles só entendiam palavras rudes e palavrões. Mas depois do avivamento, até o trato com os animais se tornou diferente. As cadeias foram fechando, porque não tinha assassinatos, não tinha mais tantos roubos. Deus foi transformando a sociedade. Deus foi curando as famílias. E esse avivamento depois vai terminar lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos. Através da Rua Azusa, o avivamento que Deus faz lá, envia missionários e afundada no Brasil, igrejas, que talvez através delas o evangelho chegou a mim e a você. E o Senhor nos mostra na sua palavra, na sua história, que tudo que Ele quer é um povo prostrado, que se dobra, que se quebra, que se esvazia, que reconhece que precisa de Deus, reconhece que precisa da mão do Senhor, que reconhece que precisa de unção, precisa do Espírito Santo. Na minha vida, no meu casamento, no meu ministério, em todas as coisas. Nós, como igreja, precisamos ser cheios do Espírito. A palavra vai dizer: não enfraqueça o Espírito Santo dentro de vós, mas não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo está aqui. Jesus está aqui. Ele quer nos encher. Você quer ser cheio? Eu quero. Eu não posso ir para a Inglaterra sem o Espírito Santo. Eu não posso fazer nada, não posso trabalhar amanhã sem a misericórdia, a graça e o poder e o revestimento do Espírito Santo. Vamos orar.